Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. João Gerdau e a fundição da Colônia Santo Ângelo. Falando num alemão perfeito, Alvine se dirige ao marido para ir logo até o local da fundição. Embarcam na carroça e seguem por uma picada sinuosa e muito estreita. Primeiro passam pelo lote colonial número 16, que era propriedade da comunidade protestante, onde estava situada a igreja, a casa pastoral e, nos fundos, o cemitério evangélico da colônia Santo Ângelo Agudo. O interessante, diz Gerdau à sua esposa, é que existe um hábito aqui nas colônias alemãs do Rio Grande do Sul, dos imigrantes alemães optarem em serem enterrados em algum lugar do seu próprio lote colonial. Existem espalhados por toda a colônia Santo Ângelo diversos cemitérios familiares. Entretanto, muitas famílias preferem o Friedhof de nossa comunidade, o que acho ser a atitude mais sensata. Vamos primeiro até o local da minha fundição, que está localizado numa porção do terreno do lote número 18 e que foi cedido pelo meu amigo Augusto Peter. Veja lá, no alto, Alvine, a grande chaminé que levantamos. Trata-se de uma construção de tijolos com mais de 20 metros de altura necessária para a obtenção das altas temperaturas para esta fundição. O ferro para a fundição obtivemos principalmente da sucata que existe espalhada na colônia Santo Ângelo, trazida por agricultores que desejavam obter algum dinheiro. Existem carroceiros que recolhem ferro desde a colônia Santa Cruz e Cachoeira e nos trazem até o pátio de nossa fundição. Depositamos os mesmos no chão, fazendo montes como estes que você pode ver espalhados por todo o pátio. No local, também estamos construindo um poço com mais de 30 metros de profundidade para obter a água indispensável para o processo de fundição do ferro. Uma primitiva bomba manual que retira a água e nos períodos de seca fica garantido o fornecimento, tendo em vista a inexistência de uma corrente de água nas proximidades. A partir de agora, passaremos a fabricar peças de ferro para carroças, pás, enxadas, arados e parafusos muito rústicos. Estou à procura de pessoas que trabalharam como fundidores na Europa, mas muitos estão trabalhando em ferrarias ou simplesmente como agricultores. E Gerdau completa dizendo: vamos ter que dar formação a aprendizes para que aprendam a trabalhar com o ferro aqui na colônia Santo Ângelo.